Salomão, filho amado em teu coração, um sonho edificar a casa do Senhor, paz no reino, um novo caminho. Irão, amigo fiel, enviou cedros do Líbano, um presente, a sabedoria que Deus deu e a aliança entre os povos evidente. Ó Senhor, em ti confiarei, na casa que construímos teu nome exaltarei. Com pedras e madeiras nós te adoraremos, em teu altar nos uniremos. Davi de um legado de amor, lutou em guerras, não parou. Mas agora vem o descanso e a promessa se cumpriu. Ó Senhor, 30 mil servos a trabalhar, pedras preciosas a brilhar, com fé e unidade teu templo vamos edificar. Ó Senhor, em ti confiarei, na casa que construímos teu nome exaltarei. Com pedras e madeiras nós te adoraremos, em teu altar nos uniremos. Bendito seja o Rei dos Reis, que trouxe paz aos nossos corações. Em cada laço, em cada pérola, glorificamos o nosso Deus na casa que será teu lar, unidos em adoração.